Sou fundador e diretor-geral da Sociedade de Investimento Planalto Capital. Planalto Capital é uma sociedade de investimento que visa, tem foco no problema da sucessão das empresas familiares. Sabemos que o tecido empresarial é composto maioritariamente por empresas familiares. Muitas delas têm uma sucessão familiar garantida, o que é excelente, mas existem muitas outras empresas que têm um problema, que chegam a uma certa idade, o dono, e tem que arranjar uma solução para a gestão da sua empresa, ou o controle acionista da sua empresa, ou porque não tem filhos, ou porque os filhos não têm vocação para o negócio, e portanto é exatamente nesse campo e nessa oportunidade que nós estamos a atuar. Identificámos aqui na região de Aveiro, portanto, um potencial de empresas com a dimensão certa. Estamos a falar num universo de 280 empresas com faturações entre os 4 e os 30 milhões. Cerca de 120 empresas, provavelmente, são empresas em que nós vamos tentar, através das bases de dados de informação de empresas públicas, bases de dados públicas com informações financeiras sobre as empresas, estamos a analisar e provavelmente tentaremos entrar em contacto com algumas empresas para verificar de facto se existe esse problema e tentar iniciar um diálogo construtivo para assegurar uma transição numa dessas empresas que Aqui achamos interessante. no NAV pode ser o local certo e o momento certo para avançar. Eu, como o empreendedor deste projeto, gosto sempre, quando venho visitar empresas e conhecer a região, também falar com os stakeholders da região, conhecer as várias entidades envolvidas no empreendedorismo, no dinamismo, na tecnologia, ligadas ao associativismo, e portanto vim aqui à Universidade de Aveiro nessa qualidade, de falar com o professor e também aprender um pouco sobre a região e promover também o meu modelo, porque acho que é uma boa oportunidade de ser empreendedor, não só criando uma empresa nova, mas continuando um projeto de um outro empresário que se calhar já não tem uma continuidade assegurada. Portanto, é uma forma diferente de ser empreendedor. Portanto, reconheces que a Aveiro está na crista da onda. Isso já vai um pouco para além, mas conheço, ontem estive na Associação Empresarial, na Associação Industrial de Aveiro, perdão, e de facto senti um grande dinamismo na região e um orgulho muito grande dos dirigentes da Associação Industrial, no seu tecido empresarial, e portanto isso deu muita confiança de que esta é uma boa região para um investimento. Tem uma área em específico para captar investimento para o planeamento? Depende muito dos projetos. Eu sou bastante agnóstico quanto aos setores. Tenho critérios financeiros e critérios da indústria ou setor em que a empresa opera e depois analiso friamente em função de cada oportunidade. Mas, por exemplo, já sei que não vou investir no setor do imobiliário, e não invisto em setores que não tenham, portanto, qualquer tipo de exportação. Portanto, gosto de setores onde realmente possa, com a minha rede de contactos, porque tenho um conjunto de investidores, 20 internacionais, que decidiram apostar no país, e portanto quero olhar para empresas exportadoras para potenciar também estes contactos e esta rede internacional, potenciar o negócio através desta rede internacional de investidores que decidiram apostar no nosso país. Falando em números, que montante de capital? Estamos a falar num investimento que pode ir até aos 20 milhões de euros. E, portanto, agora, evidentemente, depende sempre da oportunidade. Portanto, nós não temos uma. Pode ser uma empresa, pode ser um investimento de 5 ou 1% de 20. Estamos mais à procura de uma boa empresa. Queremos uma boa empresa para comprar por um preço justo, desde que esteja neste âmbito, entre os 5 e os 15, 20, é um investimento possível. Este momento também é o momento ideal. A economia está, nota-se retoma da economia. A economia está a recuperar, a confiança dos investidores também está a aumentar e, portanto, eu tenho sentido no diálogo com os meus sócios e investidores que, de facto, eles acreditam no país. O que, quando andava em fundraising pelo mundo fora, não foi tão fácil convencer, havia muitas dúvidas. Neste momento, julgo que essas dúvidas estão ultrapassadas. A economia portuguesa é uma das que cresce mais a nível europeu e, portanto, os investidores estão confiantes que Portugal é uma boa aposta. Portanto, Planalto Capital vai ter um futuro risonho. Assim espero e para isso estou a trabalhar.